Difusora. Informando, divertindo, prestando serviço e integrando uma região na evangelização, na notícia, na música, no esporte, na cultura e lazer. ZYL 222, onda média 1550 kHz, gerando sinal e áudio de Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, 1000 watts no pico da antena. Difusora, fazendo, escrevendo e contando a história da nossa gente há 6 décadas. Início de um novo dia, e estamos juntos para mais uma jornada. Com todas as suas atrações, a Rádio Difusora AM 1550, de Carmo do Rio Claro, sul de Minas Gerais, cumpre a missão de evangelizar, informar, orientar e divertir por meio de um estilo de rádio popular e com responsabilidade social, promovendo a cidadania. A Difusora informa e ajuda a formar opinião, constrói solidariedade, diverte, instrui, apresenta problemas e propostas de solução. Credibilidade e confiança é o resultado do trabalho que a Difusora colhe por ser um veículo ético, que sempre acrescenta mensagem e conteúdo para a vida de seus ouvintes. Por isso que o nosso som faz a diferença, para juntos construirmos uma sociedade cada vez melhor. Difusora, a rádio que está no coração carmelitano. Essa Rádio Difusora tem muita história para contar. Tenho orgulho de ter participado de vários momentos marcantes. Quem não lembra daquele barulhinho que tem cara de rádio AM? E agora, o desafio é ser uma FM. Jamais vou esquecer pessoas como o grande professor Lourenço, que me dizia: esse menino vai longe, e hoje eu estou aqui. Além do saudoso Padre Mário, que com seu jeito sério, cheio de carinho, me mostrou a importância da evangelização pela comunicação. E agora seremos FM, um grande desafio. Eu também peguei um pouquinho dessa experiência na Rádio AM, e confesso que vou sentir falta, mas a mudança é necessária e estou feliz por fazer parte desse momento tão importante para a Difusora e para Carmo do Rio Claro. Eu cheguei aqui há pouco tempo e me apaixonei pela Difusora, e fazer parte deste momento, ela agora sendo FM, só me deixa ainda mais motivado para que ela ocupe o seu lugar de destaque, sendo a primeira rádio de Carmo do Rio Claro. Eu, como presidente da Rádio Difusora, estou muito feliz por esse momento e peço as orações da população carmelitana e toda a região para que a Difusora FM continue a missão evangelizadora iniciada pela Difusora AM. Desde já agradeço a confiança de todos os nossos parceiros comerciais e garanto, vocês terão muito orgulho de fazer parte desta mudança. E a você, rádio ouvinte, razão do nosso trabalho, a quem temos grande carinho e respeito, tenho certeza de que tudo está sendo organizado com muita dedicação, e tudo isso para que você tenha a melhor programação do seu rádio. Aguardem, vem aí Difusora FM 88.9, a rádio que evangeliza. Bom dia, Carmo do Rio Claro, bom dia, gente, estamos chegando, manhã de sabadão, hein? Hoje é dia 9 de outubro de 2021. E pra você que tá ligado, né? Um excelente sábado pra todos. E aqui nós vamos juntos, eu e você na melhor sintonia difusora. A M1550 vem aí, Difusora FM, com muitas novidades, muita qualidade de som pra você, de Carmo do Rio Claro e toda a região. Aqui na comunicação, Claudinei Oliveira, o seu amigo aqui desta manhã. Nós vamos juntos até as 10 da manhã, viu? E aí, tudo jóia? Você que tá levantando agora, bom dia. Pessoal que tá na... já tá no hino batente, né? Já tá no trabalho. Um bom trabalho para todos e vamos juntos, né? Tocando muita música bonita aqui nessa manhã. Falando em nome da Super Safra, revenda de insumos agrícolas, armazenagem de café e agora com agricultura de precisão. Super Safra, distribuidora Bayer, Nidera, Biomatrix, Pioneer, Stoller e Yara. Equipe de consultores altamente capacitada, Super Safra, qualidade, variedade e certeza de bons negócios. Unidade de atendimento em Conceição da Aparecida e Caiama do Rio Claro. Ou pelo telefone 3564-1459. Super Safra, valorizando cada vez mais o homem do campo. Para você que tá ligado, nosso telefone já tá liberado, 3561-1506. No nosso WhatsApp 998-11-2647. Você liga, pede a sua música ou manda a sua mensagem e eu vou atender você com muito carinho, tá joia? São 5 horas e 16 minutos, vamos começando. Opa! Viva a vida, gente! Vamos viver a vida curtindo aí o melhor do sertanejo. 5 horas e 16, vamos juntos aqui nessa manhã. Liu e Léo, Paineira Velha. Bom dia, Caiama do Rio Claro, bom dia a você de toda a região. A melhor música. Olha a hora, gente. Vamos acertando o relógio. 5 horas e 27. A família se encontra aqui. Você que tá levantando agora, bom dia, gente. Você que tá ecoando café, tá com o radinho na sintonia da difusora, né? Que bacana, né? Muito legal, né? Nós vamos juntos, né? Você tomando café e curtindo os modão. Tá comigo a Super Safra. Revenda de insumos agrícolas, armazenagem de café e agora com agricultura de precisão. Super Safra é distribuidora Bayer, Nidera, Biomatrix, Pioneer, Stoller e Ara. Equipamentos, né? Olha, lá você encontra... O pessoal lá tem equipamentos, né, de primeira geração, com qualidade, né? Realmente a Super Safra valoriza, né, a sua safra. Na hora de vender o seu produto, gente, é com a Super Safra. Equipe também de consultores altamente capacitada. Super Safra, qualidade, variedade e a certeza de bons negócios. Unidade de atendimento em Conceição da Aparecida e Caiama do Rio Claro. Ou pelo telefone 3564-1459. Super Safra! É a garantia de você estar vendendo bem o seu produto. E um atendimento que é nota 10. Pra você que tá ligado, intervalo comercial e eu volto rapidinho. É com o buffet Arte da Gula. Festas, decorações e eventos em geral. Carmo do Rio Claro e região. Ligue 998-37-6957. 5h36. Difusora. Vem aí. Difusora FM. Vai construir ou reformar? TC Materiais para Construção. Todo o material que você precisa e agora trabalhando com porcelanato, pisos, blocos de cimento nos tamanhos 10, 15 e 20. O TC Materiais para Construção é representante exclusivo da Top Telhas, trabalhando com financiamentos em geral e cartão BNDES e Brasil Card. Facilidade de pagamento e melhor atendimento é no TC Materiais para Construção. Avenida José Evaristo Santana, 238. Telefones 3561-1863 ou 3561-1648. Difusora. Gente, sabe a casa que eu sempre sonhei? Agora é nossa! Como assim? Consórcio do Sicoobi. E tem trator novo aqui na fazenda também. Consórcio do Sicoobi. Legal, vô. Ó, tô vendo aqui no aplicativo Sicoobi, tem carro, moto. Sem juros e com as melhores condições. Ô pai, e meu MBA? Consórcio do Sicoobi. Faça seu sonho acontecer no consórcio do Sicoobi. Sicoobi, faça parte. Você está ouvindo no Bom Dia Difusora, Baú Sertanejo. Bom dia, Caiama do Rio Claro. Bom dia você que nos acompanha. Pessoal que está aí no aplicativo, né? Você em qualquer região, em qualquer lugar, um grande abraço. Uma excelente quinta-feira para todos nós, né? Que nós possamos ter uma quinta-feira abençoada. São 5 horas mais 38 minutos, 5 horas e 38. Aqui nós vamos juntos nessa manhã, trazendo para você o melhor da música sertaneja. Nossos telefones estão liberados, viu? 3561-1506 ou no nosso WhatsApp 99811-2647. Pode pedir sua música, que aqui a gente atende você com o maior carinho, tá joia? 5h38, aqui você não perde a hora de jeito nenhum. Bom dia, Kermo do Rio Claro, bom dia você de toda a região, você que nos acompanha através do aplicativo, né? Grande abraço, uma excelente quinta-feira, aqui nós vamos juntos, eu e você na melhor sintonia, essa é a Difusora AM, em breve Difusora FM. Você que tá aí no aplicativo, gente, passa o aplicativo aí para alguém da família, para os amigos, né? Vai divulgando aí a Difusora para nós, né? É, pode passar o link aí do aplicativo, né? Ó, sintoniza lá na Difusora, é uma rádio que evangeliza, é a rádio da família carmelitana, né? São 5h53, 5h53, daqui a pouquinho nós teremos já o nosso momento aqui, a nossa oração da manhã. E para você que tá levantando agora, bom dia, gente. Pessoal da zona rural, né? Pessoal da roça também acordam cedo, né? Pessoal levanta de manhãzinha, né? Tem você que vai ficar na cama esperando o sol chegar, não, né? Pessoal levanta, já vai coando o café, né? Enquanto prepara o café, já põe o feijão para cozinhar, né? Aquele dia que acorda meio animado, né? Fala assim, hoje nós vamos comer um frangão, né? Aí já vai lá no galinheiro, né? Já pega o frango, coloca debaixo do balaio para ele não fugir, né? Senão depois sai lá pra horta, dá um trabalhão, né? Ficar correndo atrás de frango, né? Então já pega de madrugada. Deixa o frangão debaixo do balaio, né? Hoje nós vamos comer um frangão caipira, né? Hoje choveu à noite, né? Coitado, o frango tem nada a ver com a chuva, né? Mas aí o pessoal anima, né? Não, choveu. Vamos comer um franguinho hoje com arroz, né? E é bom, né? Haha, é bom demais. Mas pra vocês, um grande abraço pra senhora, pro senhor que tá aí coando o café. Tá com o radinho na sintonia aqui da Difusora, né? Um abração para vocês, obrigado pelo carinho, pela sintonia, né? E aqui você pode ligar e pedir sua música, viu? Aqui a gente toca. 3561-1506 ou 99811-2647. Esse é o nosso WhatsApp, né? Pode mandar a mensagem, escreve aí. Fala, Claudinei, eu quero ouvir essa música. A gente só não toca se não tiver, né? Mas se não tiver, também a gente dá um jeito aqui amanhã, né? Se não tocar mais tarde, a gente toca já. Amanhã a gente arruma a música aqui e toca. Viu? Ficar sem ouvir não fica, não. Oração da manhã. Iniciemos a nossa manhã pedindo a Deus que abençoe nosso dia. Alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Magnificat, magnificat, magnificat, magnificat. Bom dia para você que tá ligado, amigo pecuarista, agricultores de toda a região. Bons negócios para vocês. Graças a Deus a chuva agora, né, tem dado uma firmada boa, né? O que anima a nossa produção, né? E foi um ano difícil, né? Uma seca, né, bem prolongada. Tivemos aí também geada, depois algumas regiões, chuva de granizo. E trazendo um prejuízo muito grande, né, aos agricultores, pecuaristas, né? Falta de pasto, né? Hoje os insumos muito caros, né? Mas graças a Deus, né? Deus mandando aí a chuva. Essa noite mesmo tivemos uma chuva muito bacana. Isso é muito legal. Então a todos os agricultores, pecuaristas, bons negócios para vocês nessa quinta-feira. Nós vamos agora ao painel rural Colchopé, trazendo as cotações do mercado agropecuário. Bom dia, gente.